0 decolou 11:37, chama 209, pode ver. Controle 20 com 80, volta 2.0, pegar nova 10. Controle Salvador, boa tarde, volta 250, perceba pouca transição Aru. Passando 1900-350. Bona 250, contatada na decolagem, Supervia saída PUCA, transição Aru, para nível de voo 350. Via PUCA Aru 350, na 250, bom. Localização, avisar com a pista 6330. Ana 330, chame o Torre Salvador no 8 do sinal 95. 395, certo. LF, X3, avisar com a pista. Ana 330, avistado entre o 1 centena com 8 nós, pouso autorizado, pista no 0. Controle Salvador, 3378, formação Lima. 3378, acionando identificação. Essa via chegada para o Mediúno para o nível de voo 050. Bom, Mediúno 050, 3378. Pelo 250, acho que tudo controle. Afirmativo na escuta, no 250. Pelo 250, confirma que eu estou de desvios. Afirmativo, radial 072. Certo, 072 por quantas milhas? agora Rádio 0072, só para procedimento, eu estou de Jama. O Rolo 250, qual é que seria Pouca para Jama? Afirmativo, então Pouca, Jama, radial de avançamento 072 até Pouca, após 33 milhas, posição Jama. Rolo 250 na Pula de Jama, baixo da SOS. Agora na Pula de Jama, Rolo 250. Salvador 1250, pode colher na proa de Maceió para nós, quando possível? Aguarde, tá 3. 1250. Direto Maceió, chame agora na frequência 1.25 até 1.45. 2.685.2545, eu solicito. Obrigado, senhor. Patrão Guaco, Zulu November, sua identificação. Zulu November, contato radar 67 milhas no oeste de Salvador, fui na proa da rotatória, reporte visual com campo, desça para o nível 035. Confirma já pro Victor Mike Charlie na rota. Já estou nesse da tentando até o 035, reporte atingindo. Controle Salvador, cordial, boa tarde. Azul 4144 vai cruzar 1.200 pés. Azul 4144, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno, transmissão Elefa para nível de voo 360. Via Arboruno, Elefa 360. Quando possível, Arbor. Gente, Azul 4144, suba via. Por enquanto, via. controle Salvador. Tem 3378, dessa via para 2010, hoje do altímetro 90196, autorizado final do procedimento elétrico e reposto estabilizado. Dessa via para 3 mil pés, ajuste do altímetro no 096, prejuízo final do procedimento elétrico e reporte estabilizado. Via 6 mil pés, 2016, reporte estabilizado no X-Ray, 3804. Em Salvador, boa tarde, 3475. 3475, boa tarde, a linha de decolar, pistão no 0, vento 120, grau 079. Autorizando a linha de decolar, pistão no 0, 3475. Chame Torre Salvador, frequência 18.95. Para 2 mil pés, hoje estou o altímetro no 0,16. Apesar do final do procedimento elétrico e reporte estabilizado, o tráfego que precede, afastado 1,0 milhas, final do procedimento elétrico e confirmando depois 3,21 com 1,709 graus. Gente, já está reduzido, vai descer para 2 mil pés, 2016, reporte estabilizado no X-Ray, 3,804. Washington 108 nós por autorizar pista no zero. O helicóptero que vai decolar à esquerda da cabeceira no zero afastado 3 mil não vai ter com a sua aproximação. Apesar de decolar, que sala é sua foca? Você toca fora do solo, pro norte. 47 no centro. Segue vai na frente, Elefa. 47 no 5, autorizado direto ali. Hoje é 47 no 5, muito obrigado. Fora de escola pro lado norte. Mano, 5430 no transponder, sai Alpha Fox. 5430, sai Alpha Fox. Maravilha, sai o controle 120.8, boa viagem, abraço. Grato, obrigado, até regresso. Controle, muito bom dia, o Papa Romeo, sai Alpha Fox. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. Eu tenho no meu pé sobre ele, o visual com Pro Norte. Confirme ideal para o destino. 351. Aguarde, Charlie Alpha Fox. Visado para 3804. 3804, chame para o Salvador em 118 decimal 900. Sim, está 3804. Oi, bom dia, o trânsito 3804, final no zero. 1810. Trânsito 3804. Fala meu Charlie Alpha Fox, é utilizado o ideal para o destino. Alfa vai acender a 2, que é autorizada, para o Charlie Alpha Fox. Mateu no meu pé, Charlie, Papa Romeo, Charlie Alpha Fox. O ano meu vai manter o Charlie Alpha Fox. Papatão Eco Zulu November, desça para 1.500 pés. Confirmando, mantenha 035, aguarde instruções para a descida, Eco Zulu November. Autorizado na 10, 7204. Então, o Eco Zulu November desce para 1.500 pés do eixo do altímetro na 0 na 6. Tráfego Alfa Sierra 50, mantendo o eixo da 35, mantendo no meu pés, próximo ao Ceasa. Tá vendo, vai descer para 1.500 pés, 1.500 pés, ó, para ficar atento ao tráfego, correto? Fox Trot autorizado de Álvaro de Chino, radial 351. Fox, acho que foi do controle. Acho que foi do controle. Ah, escuta, Charlie Alpha Fox, né? Charlie Alpha Fox Trot, mantendo meu 10, autorizado para o ideal para o destino, radial 351, Red Salvador. Aguarde para subida. Confirma o nível desejado, 2 mil pés? Ah, 2.500, tá bom, 2.500 tá bom, já. Gente, aguarde para a subida, o Charlie Alpha Fox. Tá aguardando o Charlie Alpha Fox, já. Controle, 0475. 147 no 5, chame seu TC, frequência 126 decimal 8, até 128 decimal 8. 268-288, boa tarde, 147 no 5. Charlie Alpha Fox, submatéria 2500, BES, eixo do altímetro 90 no meio. Ascendendo para 2500, Charlie Alpha Fox, Trot. Tô só no final 50, chamando 219, tá 3204. Sim, 219, tá 3204. Tango Echo Sul 90, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Boa tarde, Echo Sul 90. Echo Sul 90, boa tarde, visual com a pista 7. Ativo, totalmente visual. Gente, estou autorizado por pista 7, vem com 78, mas Echo Sul 90. Bolo 227, aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 050. Via, para o sistema 227. Meu Charlie Alpha Fox, já passa o limite da CTR, não há tráfego conhecido no setor reportar. Monitor de frequência de coordenação. Após 60 milhas de Salvador, para Fox existe informação e alerta, monitor de frequência do centro, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 5000, estacionar seu canceleiro, boa. É uma boa tarde, Azul 2740, ponto espera, 10 pronto. 2740, boa, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 130 graus, 89. Além da cola 10, 2740. Decolou 58, chama 208, boa viagem. 208, Azul 2740. Boa tarde, Azul 2740, na Conde. Azul 2740, contato radar na decolagem, subavia, sai da Conde, para o nível de voo 170. 170 na Conde, 2740. Dessa via para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 0,15. Autorizado para o procedimento LSX e reporte estabilizado. Ok, 2615, reporte estabilizado na SEI, 1227. Porto de Salvador, boa tarde, seu Passaredo 2230, agora na sua escuta com informação Mike. Passaredo 2230, vou na prova de Amã, onde intercepta a chegada Amã. Isso é para nível de voo 080, inicialmente, aguarde para descida. Chegada da Amã, perfil da Amã, descendo para o 080, passaredo 2230. 442, contato radar na decolagem, suba via saída São João no transição Doppler, nível de voo 300. 300, condição de baleada da presente, senhor? Suba via, o azul 4442, aguarde. Ok, via. Só confirma na saída pro 4442 após Linda, voa, qual posição? Doppler, Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Linda, Doppler. Controle 2740, senhor lista final 150, por gentileza. Azul 2740, final 150. Subiu o material de nível de voo 150, aguarde coordenação. 150, aguarda. Estabilizado, gol 1227. 1227, chame em torno de Salvador, frequência 98 decimal 95, complete final do procedimento da FX. 1895, boa tarde, o gol 1227. T740, autorizado nível final 150. Final 150, 2740, obrigado. São Rio Salvador, boa tarde, o gol 1227. Código 1227, vento 1 centena com 89, esposa autorizada, pista 190. Teve posse com 1227. Número 2230, desça para nível de voo 050. Agora para o 050, passaria 2230. Salvador, boa tarde, Oceania 315, informação mais. Oceania 315, aciona a identificação, desça via chegada AMAN para nível de voo 060. Essa é o 060, autorizaria a AMAN ou o TOC para o 6315? 315, voe na proa de AMAN. AMAN, 615, obrigado. Código 293, está visual com tráfego na curta? Afirmo. Código da companhia, mantenha a ponta de espera após a passagem do mesmo, autorizado em área, mantenha a pista na zero. Fala, passagem da aeronave da companhia, eu me mantenho no 0, voo 20, mantenha. Referências, passaria 2230, pode prosseguir a descida? Passaria 2230, desça via para 2000 pés, hoje estou otimista na 095, autorizado final do procedimento aeroexecução e reposta estabilizada. Afirmativo, descendo para 2000, ajustou 1015, vai reportar estabilizado na 10 X-ray. Na minha escuta, siga via Alfa, reporte em Pesilete. Estou deixando uma 13, 3 a decolar, vem com 20 graus aí demais. Iniciando, voo 20, não sei. Salvador, muito boa tarde, é o TAM 3805. Salvador, na escuta do TAM 3805. Quatro vezes confirma efetuar desvios? Não, foi autorizado voar a Vitória. Após Leda, autorizado a Vitória. Essa foi a instrução, azul 4442. Aguarde. Consulado de Salvador, boa tarde, vou 2013, até fala. Voo 2013, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruna, transição elétrica, nível de voo 360. Sobe em dia, arbo 1 na transição elétrica para o 360, o 2013. Tá voando lindo, então o azul 4443 após, pode voar vitória, senhor? Após lindo, autorizado vitória, azul 4442. Obrigado. Desculpa aí. Autorizou 05, afirmo. Preparação, já vai chamar para cópia. Repetitivo, custo uniformes Luno 0 por base uniformes Luno 6, confio uniformes Luno 1. Peraí, vou verificar junto ao centro, Recife. Chegada, posso para nível de voo 070. Verifico nesse dia, bom, para nível 070, voo 1255. Azul 4442, chama o seu Recife, frequência 128 decimal 35, contando 123 decimal 8. 2332, boa tarde. Receptor nacional totalmente visual, passaria do 2230. Passaria 2230, chamo Torre Salvador, 18 decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Chamando a 315, desça para nível de voo 050. 050, se puder encostar do 1, agradece, 6315. 230, está estabilizado na final, totalmente visual. Do 230, avistado, vem com 130 graus, 8 nós por autorizado, pistão 0. Gente, de repouso. Trazador com via esquerda, proa 130, ponto estabilizado. Ah, ótimo, é 130 de proa, descendo ao 050, 6315. Obrigado. Voo 250, desça para nível de voo 060. Voo 255, desça para nível de voo 060. 060, voo 255. Boa tarde, essa 3605, ponto de terra, tá terceira, 10, pronto, ele volta para a nave da final. 3605 na final, ATR da passarida, após a passagem do mesmo autorizado em área, mas após o pouso da TR, só Lima tem na 10, outra 3605. Na sua identificação, dessa via chegada, bom, para nível de voo 070. Identificou, descendo via chegada para nível 070, 014, via chegada, bom. Azul 2740, serviço radar encerrado, 55 milhas, nordeste de Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Transfere com o controle 1203, azul 2740, muito obrigado, boa tarde. Zero 1, 3, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno 18 decimal 8. 260, alterno 288, gol 20 na 3. Chanel 6315, desça para 4 mil pés, o eixo do altímetro na 0,95. Desça para 4 mil, na 0,95, Chanel 6315. Volo 255, desça para nível de voo 0,50. Volo 141, desça para nível de voo 0,60. 0,60, 0,420. Chanel 315, desça para 2000 pés, o eixo do altímetro na 0,95, repasse estabilizado. 2000 pés, autorizado para o segmento, reportarei, 6315. Volo 255, desça via para 2000 pés, o eixo do altímetro na 0,95, autorizado para o procedimento de LSX, repasse estabilizado. Direto via para 2000 pés, 1500, está mais estabilizado, volo 255. O Chanel 1141, desça via para nível de voo 0,50. Descendo via para 0,50, volo 1141. Alexandre Controle, Salvador, boa viagem. Bom, boa, fim de semana. Salvador, boa tarde, TAM 3605. TAM 3605, contato radar na decolagem, supervia, saudação, voo na transição, motivo, nível de voo 360. 360. Pode voar, Lida? TAM 3605, autorizado, direto, Lida. Lida, direto, obrigado. O Chanel 315, chame Torre Salvador, 198, decimal 95. Salvador, bom dia, Chanel 320, ciente da Mike, transfere cruzando 156 para o 150. O Chanel 6320, acionei a notificação, voe na proa de Bomédio, desça para nível de voo 060. Desce na proa de Bomédio para 060, Chanel 6320. Salvador, é 6315, a uma milha do marcador de terra, boa tarde. China 6315, avistado, vento 130 graus, 7 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso 1-0, 63. Chinami 141, desça via para 3.000 pés, o ajuste do altímetro na 095, autorizado final procedimento da sexual e posto estabilizado. Via para 3.000 pés, da 095, ajuste, autorizando o ILS X-ray, vem portar estabilizado. Chinami 141. Capitão? Foi. Vai, tipo ILS, to the rain, progress, ILS X-ray. Legal, isso aí. Para o TAP, tá? Possibilidade de TAP para o 6320, será? Chamando a 320 devido a sequenciamento negativo, número 3, aproximação. É, 6320, será? Chamador, boa tarde. 25975, aciona a identificação, desça via chegada a bomba de ONU para nível de voo 070. Desconsidere restrições de velocidade e desça para 3.000 pés. O ajuste no 015. Desconsiderando as restrições de velocidade, 141. Para 250 mais. Desça parado.